sentimento é esse que me invade. A boca seca, irmão, o peito arde. No olhar a dúvida de quem nada entende. A vida tá tão louca, poucos compreende. Emocionalmente abalado, amargurado. Uma pá de sonhos reduzidos a pedaços. Tremendo laço, imenso embaraço. Um surto de felicidade vaga no espaço. Meu raciocínio tá enfraquecendo. Tô muito assustado e de mim se escondendo. Faz tempo que um rolê não vira. Cenas fortes, sem cortes, que até arrepia. É difícil terminar o que nem começou. Nesse mundo sem sorriso, carente de amor. Lembra dos pivete que tava crescendo? Olha os cara aí, matando e morrendo. Hoje um pivete descalço no barro. Amanhã vira o homem que te fala é um assalto. Sei que a vingança não traz ninguém de volta, mas pra muitos ameniza a revolta. Mano, aí veja só como tá. Ontem quem trampava, hoje morre depois de matar. Muitos já se foram sem se despedir. Quantos por aqui dando motivos pra subir? Infelizmente a paz é proibida. E pros covardes nada vale sua vida. O tempo passa, não espera por você. Me mostra um de nós que venceu sem sofrer. Mundo insano, mundo buscando os nossos manos. No engano se acabando, vão matando a esperança em um futuro sem dor. Plantam o ódio ao invés do amor. O sistema aplaude a nossa destruição. Não vemos que nesse mundo cão só existe uma única solução. Viver a um passo, viver por um tris. Duro não saber como é ser feliz. A química do amor aqui me causa dor. Rápido e elegante como o voo de um condor. Esse mundo só há pouco satisfaz. Sem Deus, nenhum sistema traz a paz. Sei que religião pode enganar e que não há libertação se eu não me questionar. Um retrospecto no cérebro fere o raciocínio. Faz que eu me sinta como um gavião sem ninho. Um ar de desilusão modifica o coração. Os irmãos sem Deus fica sem direção. Hoje eu sei o valor que tem a Bíblia. Hoje eu sinto a dor da despedida. Se ser feliz é ter muito dinheiro, então diz pra mim quem é feliz no gueto. Achar que ter poder é andar com a quadrada. O sol nasce pra mim, pra você e pros canalha. O mundo é colorido, é tudo dividido. O mal tá aqui na terra, Cristo é o infinito. Riqueza corrompe, a muitos envenena. Dizer que é humilde é muito fácil na pobreza. Pelos dólares você cai em desgraça. Por ganância você raja de matraca. Para, pensa, essa vida é muita treta. Quantos merecedor, se foi sem recompensa. Eu quero que o sistema pense que eu sou louco. Apenas um qualquer, nadando no mar revolto. Mundo insano, buscando os nossos manos. No engano se acabando, vão matando a esperança em um futuro sem dor. Plantam o ódio ao invés do amor. O sistema aplaude a nossa destruição. Não vemos que nesse mundo cão só existe uma única solução. Na intimidade me disse meu senhor: todos são pecador e que alma não tem cor. Às vezes difícil é entender por um momento que os que matam também têm sentimento. Sei que os valores estão invertidos, que o sofrimento abala os sentidos. Sonhos destruídos, direitos violados. Eu vejo vários sem esperança e derrotado. Aurora, outrora, senti que foi embora. Juntamente com o sonho de um dia jogar bola. O sonho sem incentivo vira pesadelo. Quantos no crime hoje são modelo? Ganância, vaidade, traição, violência. Sede de poder, contagiosa doença. O materialismo enfraquece o espírito. Seu ódio por mim diretamente fere a Cristo. Rápido e preciso, injusto sem pudor. covardia trairagem. O homem semeou Caim, Abel, a inveja se inicia. Somente sabe Deus o valor de uma vida. Eu canto pela paz, em nome da favela. Canto pelos loucos, sofredor dessa terra. Canto pros guerreiros e pras guerreiras refletir. Minha oração, Jesus Cristo vai ouvir. Mundo insano, mundo escano, os nossos manos do engano se acabando. Vão matando a esperança em um futuro sem dor. Plantam o ódio ao invés do amor. O sistema aplaude a nossa destruição. Não vemos que nesse mundo cão só existe uma única solução. É Jesus. Aí, a felicidade não se encontra no dinheiro, e sim na vontade de viver pra conquistar seus objetivos. Ter dignidade é ser o que você realmente é, pois a única coisa que vai te livrar do desespero é a fé em Deus. A vida tem seu valor, mas ela não tem preço. É com orgulho que eu digo que nas minhas veias corre sangue de guerreiro.